Pra apaixonar seu coração. Yara Tchê. Jonatas Campeão. Tudo certo? Vamos lá. Chama! O balançado mais gostoso do Brasil. Sem dúvida. É sim, viu? Tudo eu gosto em você. O seu jeito me faz ver. E amar é simplesmente demais, demais. Tem um gosto de maçã e um cheiro de hortelã. Algo que eu sempre quis pra mim. Vou dizer, e a Deus tenho que agradecer. Cheers.